500 brutal miles. The most anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco da Sprint Cup para falar da Autocube 400. Com certeza uma grande corrida, muito movimentada, uma corrida para lá de boa. Valeu a pena assistir, quem não assistiu, assista, veja o VT, veja qualquer coisa aí, porque realmente valeu a pena essa corrida aí. Eu gostei muito da corrida e principalmente do momento que aconteceu durante a corrida, que foi o Hero Face Off, né? Que foi os heróis aí, só para completar a informação, nesse final de semana agora, estreia nos cinemas Batman vs Superman, né, a briga épica aí entre o Homem-Morcego e o Superman e o Homem de Ferro aí. E ele é de ferro, ele é de qualquer coisa, porque o homem é imortal, ninguém mata ele. Então, foi essa briga aí, né? Tivemos aí o Jimmy Johnson com o carro do Superman e o Dan Hart Jr. com o carro do Batman. A briga dos dois aí foi o Hero Face aí. Quem acompanhou a hashtag aí, quem acompanhou, viu bastante coisas legais e bastante informações legais aí. Bastante fotos interessantes dos dois, tanto do Dan Hart Jr. como do Jimmy Johnson. E Jimmy Johnson venceu, claro. Lógico. Jimmy Johnson venceu a luta entre os super-heróis e venceu a corrida. Jimmy Johnson venceu o Autoclub 400. Foi a sua, ele somou agora a sua vitória no mundo 76. Ele tem agora uma a mais que o Daniel Hart, né, o Daniel Hart Senior, que é o pai aí. O Daniel Hart ficou agora com 76 vitórias e vai ficar por um bom tempo, tá? Eu acho que esse número aí vai ser difícil mudar, né, Lucas? Complicado. Vai ser difícil. O Jimmy Johnson veio a vitória no mundo 77. A sua sexta vitória na Califórnia. Lembrando que o Jimmy Johnson, quando vai lá para a costa oeste lá, ele desossa, né? Anda bem em Phoenix, anda bem em Fontana, anda bem em Las Vegas. E foi a sua primeira vitória como Superman. Então, parabéns aí ao feito do Jimmy Johnson, né? Parabéns a Hendrick, parabéns ao time 48, que colocou de forma fenomenal esse carro 48 aí na ponta de bala para vencer. Parabéns eles ao todo o time 48 e, claro, uma grande corrida em Fontana. Meu amigo Lucas, os seus comentários ao vencedor Jimmy Johnson. Olha, Leonardo, o Jimmy Johnson, ele fez uma prova, vamos dizer assim, que no meio assim, da prova, se a gente olhando aqui o desempenho dele durante toda a prova, ele teve um momento que ele chegou assim, a brigar pelas primeiras colocações, foi entre a volta... parar para ver mais ou menos entre a volta 50 até a volta 170, ele tava lá sempre andando entre o top 5, sempre andando top 5, tipo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas no final da corrida, ele realmente, se fosse, vamos fazer assim, se nós fôssemos fazer uma aposta antes daqueles pits lá, quem que vai ganhar a corrida? Eu acho que ninguém ia apostar no Jimmy Johnson, porque ele tava muito para trás, tava para baixo da, não sei se, acho que ele tava próximo à décima colocação, algo do tipo assim. Era o 15º colocado. Era o 15º colocado e ele entrou e virou terceiro. Virou terceiro, só isso que ele fez. Entrou em 15º e virou terceiro depois dos boxes. Então a gente pode com certeza, além de, não tô querendo tirar o mérito de Jimmy Johnson, mas sem a equipe ele não ia conseguir fazer nada esse final de semana, sem uma equipe muito boa. Uma equipe muito boa, tirou ele de 13º e colocou ele, tirou ele de 13º e colocou ele para terceiro. Então, dessa vez a gente pode colocar com a equipe de boxe dele, especialmente, vamos dizer assim, que merece, sei lá, 30, 40% do mérito da vitória. E o resto é pela relargada que ele fez, que aí a gente não discute. Mas a equipe nós podemos colocar como uma das principais forças para ele conseguir vencer dessa vez. Podemos colocar a equipe com uma boa porcentagem de mérito na vitória que ele teve. Com certeza, Lucas. Bom, os três aí que partiram para a vitória alucinadamente, né, foi o Jimmy Johnson, o Kevin Harvick e o Denny Hill. O Jimmy Johnson por dentro, o Kevin Harvick perto do muro, e o Denny Hill acabou ficando embutido atrás do Kevin Harvick, né? Tanto é que ele desceu o backstreet bem forte, muito forte mesmo, mas ele acabou tendo que frear, perder velocidade, porque senão ele ia empurrar, ia bater no Kevin Harvick. Infelizmente não deu pro Denny Hamlin, não deu para o Kevin Harvick, mas deu para o Jimmy Johnson. Jimmy Johnson aí, vitória número 77, passando o nosso maior ídolo, pelo menos para mim é, né? O ídolo, sem sombra de dúvida, maior. Ele é maior que o Richard Petty, tá? É, do Dale Polêmico. Hard, o Dale Hard aí, eu não sei se você compartilha a mesma opinião, mas para mim é. Ah, eu acho difícil, eu acho muito difícil comparar os dois. São É. épocas muito diferentes. São épocas diferentes, Lucas, mas, por exemplo, o Richard Petty tem 200 vitórias, mas tinha ano que tinha 64 corridas. Ah, sim, claro. Essas Entendeu? 200 vitórias do Richard Petty, a É. gente tem que contextualizar muito elas, porque O. eram corridas pequenas também, corridas de, acho que nem de 100 milhas, aquelas corridas, aqueles circuitos de terra. A gente tem que contextualizar essas vitórias, essas 200 vitórias dele. Mas eu acho que os dois eles pilotaram em épocas muito diferentes para a gente conseguir comparar os dois. Eu não sei se eu tenho uma opinião sobre esse assunto. Eu já estudei bastante, já li muito, já li livro, já vi DVD, estudei muito já sobre a história do Richard Petty e já vi também muito do Dale Earnhardt, né? Eu não posso usar isso como desculpa, mas um dos fatores que eu vejo do Earnhardt como melhor do que o Richard Petty, né? Pelo menos assim, não, tipo, o cara é supra-sumo mesmo, é o top. Não, não é bem assim, não. São bons pilotos. Mas eu vejo que é como Alan, como você, como discutir entre Alain Prost e Ayrton Senna, quem é melhor? Então, os dois têm feitos históricos aí, são pilotos surreais, pilotos que sobram. Então, o Richard Petty, tudo que ele fez foi antes da NASCAR moderna, né, da era moderna da NASCAR, que começou em 72. E depois que começou a era moderna, ele apanhou muito o Richard Petty. Ele não Ah, conseguiu desenrolar tanto assim, né? Leonardo, Guina, sem querer interromper você, mas já Pode interrompendo interromper. isso. Porque eu lembro que eu acho que eu vi você falando isso daí uma vez, só que isso é uma coisa que eu não sei se eu concordo, porque eu vou até aqui agora procurar exatamente essa informação que você falou da era moderna, porque o Richard Petty, sim, ele venceu muita corrida antes. Mas depois dessa época moderna, ele venceu muito campeonato também. Não sei se ele chegou a vencer tantas corridas quanto antes, provavelmente não, até porque começou a ter menos corrida. Você falou que foi em 72, não foi? É. 72 foi a primeira da era moderna, né? Foi a Ele primeira da era moderna. conquistou depois, ele conquistou 72, 74, 75, 79. É lógico, né? Ele não conquistou 7 na era moderna como foi o Dale Earnhardt. Mas eu falar, não sei se eu concordo que ele tem apanhado assim, mas lógico, eu só analiso números, eu não tenho, talvez, eu não estudei tanto quanto você para, quem sabe, debater sobre isso, mas não sei se eu diria que ele foi ruim na era moderna, que ele apanhou na era moderna. Ele sofreu um pouco. O Kyle Irburg bateu um pouco nele, o Benny Purce também. Ele sofreu um pouco mais, ele não corria tão fácil como era antigamente, né? Tanto é que tem umas histórias do Benny Purce. O Benny Purce mandava sempre vistoriar o carro do Richard Petty, que ele não conseguia andar no ritmo dele. Que aí sim foi quando começou, quando chegou, né, a NASCAR moderna aí. Que misturou um pouco as coisas aí, que virou um pouco mais de salada. Então, é difícil falar e comparar os dois, mas eu vejo o Dale Earnhardt um pouco melhor, um pouco à frente aí. Mas enfim, vamos lá, vamos falar da Auto Clube 400. Quem sabe a gente pode gravar um podcast aí, uma vez, um dia aí, um retrô, para falar só de história. A gente levanta as informações até para discutir melhor. É, a gente. Todo mundo vem munido com as suas informações, com as suas defesas, né? Aí nós podemos discutir um pouco mais a história aí. Eu creio que vai ser muito legal aí fazer um podcast nostalgia, né? Falar um pouco da história da NASCAR, deixar um pouco de lado aí o momento e falar da história aí. Isso aí pode ser marcado, claro, sempre no final de temporada, onde que não temos nada para falar, mas a gente pode falar, fazer um podcast retrô. A gente pode fazer uma edição Drops retrô, né? Que vai ser bem interessante aí. Com Bom, certeza. voltando para 2016, voltando para Fontana, Auto Clube 400, meu amigo Lucas, quando você se depara ao Rickson Jr. no top 5, você chora ou você solta fogos? Ah, eu solto fogos. Solto fogos, com certeza. Eu não sou torcedor do Rick Stenhouse, para falar a verdade. Eu acho ele, até esse ano, eu achava ele um piloto no máximo medíocre, vamos dizer assim. É, ele teve, assim, os títulos dele na Xfinity, isso, na antiga Nationwide ainda, isso aí a gente não pode negar. Mas na Sprint ele não tava fazendo por merecer. Mas esse ano ele tá bem. Ele tá tendo corridas bem constantes, andando bem no top 10. Eu vou até dar uma olhada aqui certinho para ver como que foi durante a corrida dele. Ele andou especialmente a partir da metade, ele conseguiu andar. Ele chegou nesse quinto lugar. Esse quinto lugar, vamos colocar aí, eu não gosto de falar que foi sorte, mas não foi sorte. Vamos colocar que foi sorte. Mas foi um pouco achado também por causa daquela. Foi por causa do Das pit que últimas nós paradas tivemos. lá, né? É, das últimas paradas. Ele estava andando uma corrida para um top 10, vamos dizer assim. Uma corrida boa, considerando que a Roush tem feito o que ele fazia. O ano passado ele andava para cima do top 20, andava top 25, top 30. Dessa vez agora ele está andando para o top 10 e ia ser um ótimo resultado. E essa vez agora ele estava andando para o top 10 também. Quem sabe aí um sétimo, oitavo lugar. Aí caiu para ele ficar em quinto lugar. Mas foi uma boa prova, isso a gente não tem como negar. E eu solto fogo sim. É sempre bom ver a Roush tendo um desempenho bem legal tendo um desempenho bem legal, quem sabe voltando a fazer algo de especial na NASCAR. Já emendando a informação, meu amigo Lucas, o Trevor Bayne não tem nenhum top 5, top 10, não tem nada. Volta liderada, zero. O Greg Biffle também está zero. Cinco corridas, nada. Nem uma voltinha liderada. É o 27º colocado, o Greg Biffle, e o Trevor Bayne é o 20º colocado, tá? E o Rick Stenhouse Jr., se começasse o Chase hoje, ele está classificado, né? O Rick Stenhouse Jr. aí, pelo menos ele tem um top 5, agora dois top 10 em cinco corridas em 2016. Então, com certeza faz um bom ano, né? Voltando ano passado ele conseguiu um top 5 e três top 10. Ou seja, isso foi em 36 corridas, ele em cinco corridas ele já fez, vamos colocar aí apenas um top 5, né? Um top 10 diferença aí. Ele já fez muito mais que o ano passado, né? Então, muito bem aí esse começo de temporada do Rick Stenhouse Jr. Com certeza o carro mais proativo da Roush. Espero que ele continue assim. É interessante, a gente pode até comentar aqui, né, o Lucas, como foi essa chegada do Chase Elliott, como que deu um chacoalhão no pessoal, né, nos novatos que tava aí, que meio que ciscando, tranquilo, não fazia nada. Penso que a chegada do Chase Elliott fez o pessoal acordar, falou assim: opa, pera aí que chegou um cara bom, chegou num carro bom aí. Por exemplo, o Austin Dillon melhorou demais o desempenho dele, do Austin Dillon. O Rick Stenhouse Jr. também melhorou demais o desempenho dele. O Ryan Blaney também tem um ótimo desempenho, chegou já com tudo mesmo. Então, assim, estamos vendo aí um começo de uma nova era da NASCAR aí, né? Os medalhões já estão na época deles começar a cair e tá vindo uma molecada boa, uma molecada de prestígio, uma molecada que tem talento, não é uma molecada que queixo duro, não. Então, tá vindo aí tudo diferente aí. Então, eu estou muito contente com essa chegada do Chase Elliott e fazendo quem tava aí que meio que paradão no tempo aí, fazendo os caras andar mesmo. Né? Não sei se você notou isso, Lucas, ou pode ser apenas o começo do ano, mas que tá diferente pro pessoal, tá. O Austin Dillon se incomodou, o Rick Stenhouse Jr. se incomodou. Tem muita gente se incomodada com a chegada do Chase Elliott nesse carro 24 aí. Com certeza, eu concordo sim. O Austin Dillon está fazendo uma temporada bem melhor do que ele tem feito. O único que, na verdade, entre os novatos que esse ano não tá indo bem é o Kyle Larson, que está lá para trás, que não tá conseguindo fazer. O Kyle Larson parece tudo que ele fez no primeiro ano. O ano passado ele foi pior, esse ano parece estar sendo pior ainda. Mas está indo lá para baixo. Certo que teve um acidente, né? Acidente feio até, um acidente perigoso. Eu acho que se não tivesse aquele safe bar, aquela como assim, safe bar lá, aquela barreira de proteção, se fosse muro normal, era um perigo muito grande, até dele quebrar a perna ou alguma coisa desse tipo. Mas voltando aos novatos, os novatos realmente estão. Quem não fez nada nos últimos 2 anos resolveu que ou fazia agora ou ia voltar para Xfinity Series. Ia voltar para Xfinity, para Truck e para qualquer outro lugar. Mas realmente, concordo com você, os novatos estão fazendo bonito esse ano até agora. O Kyle Larson, temos aí uma desculpa para ele, né? Ele está com um problema de carro, a Chip Ganassi não está muito bem. Apesar de o Jim McMurray estar bem, mas vamos falar aí que eu sou suspeito para falar, eu não posso falar de certos pilotos, depois o pessoal cai matando em cima de mim, porque eu sou os queridinhos da galera. Tem gente bravo com você. Mesma coisa de eu falar do Daniel Soares, né? Mesma coisa, meteu. E vocês estão escutando a Pietra me chamar, tá, pessoal? Tá gritando aí, pai. Então, eu não posso meter o pau nos caras, depois os caras vão cair matando em cima de mim, vem no Facebook chamar aí pra conversar. Mas o Kyle Larson, pessoal, ele é um bom piloto, mas o negócio não tá muito bom pro lado dele, não. O negócio tá fechando pro lado dele. Eu até, no último podcast do ano passado, um dos últimos que eu gravei com o Elião ficou muito bravo comigo, né? O Elião, o Hélio Lima, que grava com a gente, ficou muito bravo comigo, falando que eu tava falando que ele só sabe andar em road course, mas que nunca andou road course. Mas assim, é notório como ele anda muito bem em road course, né? Aí eu falei que poderia talvez deixar a NASCAR e ir para a IMSA lá, eu não sei, não falar o nome daquela categoria lá. Mas aquela categoria agora de protótipo. Tá diferente agora, tá? WeatherTech agora. Tá um nome complicado. Bom. Antigamente era Grandan, era mais fácil falar, agora complicou o nome. Não sei para quem fazer tudo isso. Enfim, ir para a categoria lá de protótipo, lá de Endurance lá, que com certeza iria muito bem. Na corrida 24 horas desse ano em Daytona, o Kyle Larson foi o melhor piloto no carro 01, no carro da Ganassi. Então, o cara foi o que mais andou bem. O cara andou melhor que Tony Canaan. Tony Canaan, que os brasileiros em Deus aí, porque o cara foi campeão em 2003. E o Tony Canaan também é outro cara que eu não posso falar muita coisa dele, porque o pessoal acaba matando em cima de mim. Mas enfim, o Kyle Larson andou melhor que ele, que é já um cara consolidado, andou melhor que o Scott Dixon, entendeu? Então o Kyle Larson aí se mostra que tem um talento muito bom em road course. Não que o cara, tô falando que o cara tem que sair da NASCAR, dos ovais e ir pro road course, não é isso. Tô falando que ele mostra um talento para isso, tá? Não depois o pessoal cai matando em cima de mim aí. E o Kyle Larson não tá com muito azar, não tá com sorte, a sorte não tá com ele. Além de não tá com sorte, a Ganassi não tá muito bem. Apesar do Jim McMurray não estar mostrando que o negócio também não é tão feio assim. E muita gente fala que ele é muito melhor que o Jim McMurray, mas o Jim McMurray devagarzinho. Jamie McMurray, ele vai um pouco melhor aí que o Kyle Larson. Mas não sei, pessoal, não sei. Pode ser o mesmo caso do Eric Jones e do Daniel Soares, tá? O Kyle Larson é aquele cara muito rápido, que é um cara muito mais veloz, mas não consegue emplacar bons resultados. E o Jim McMurray vai lá na dele e consegue fazer um pouco mais que ele lá. Mas enfim, o ano está apenas começando. O Kyle Larson prometeu vencer duas corridas aí, não venceu, né? Esse ano ele começou quieto, não falou nada. Mas quem sabe pode vencer, né? Pode vencer corridas aí. E quem sabe vencer a mais importante, Lucas, que é a corrida em Homestead. Quem sabe? Ele vai só fazendo top 5, top 5, top 5, vai só classificando, vai indo, chega lá em Roma, você puff, vence, é campeão, né, e mostra aí que ele realmente tem talento aí. Lembrando também que o Chase, não é, eu sempre falo, né, que o pessoal também cai matando em cima de mim, que o Chase também não é o melhor campeonato para se mostrar, falar, não, esse aqui é o cara do ano, esse cara, o cara é o cara que mais andou bem no ano. Não é o resultado, porque depende de muita sorte. Por exemplo, o Danny Hill, ano passado, foi desclassificado. Ele chegou em segundo em Talladega. Talladega era a corrida de corte. Ele chegou em segundo em Talladega. O roof do carro dele estava soltando. Ele perdeu duas voltas, não conseguiu recuperar a volta. Ele acabou perdendo a corrida. Foi muito mal, terminou abaixo do top 20. E não avançou no Chase. Então, tipo assim, será que realmente o Danny Hill não merecia ter chegado no Honda para lutar pelo título, já que ele tinha um bom ano, tinha boas vitórias, estava no bom Chase. Mas enfim, isso aí é outra história. Leonardo, só falando rapidinho assim, concordo com você nisso daí. A questão do Chase, ele, vou falar, por exemplo, que o Chase premiou o melhor do ano. Não, não premiou o melhor do ano. Desculpa, não sei se vai. Provavelmente vão ter fã do Kyle Busch, que vai ficar bravo comigo que eu falar isso aqui, mas vou falar que o Kyle Busch foi o melhor ano passado? Não. Não foi o melhor do passado. Aliás, Perdeu caiu. dez. Aliás, o Perdeu. Busch perdeu metade do campeonato, né? Ah, perdeu, acho que 10 provas. Perdeu 10 provas. O campeonato tem 36. O cara perdeu um terço do campeonato. Não tô querendo, falei, não estou desmerecendo o título dele. Ele andou quando tinha que andar. Esse é o regulamento. O regulamento todo mundo concorda, então ele não é injusto. Injusto seria se fosse por alguma coisa fora do negócio. Não é injusto. Mas falar que ele foi o melhor durante o ano, não foi. Não foi o melhor durante o ano. O melhor durante o ano seria o campeonato de pontos corridos. Lucas, ele perdeu 11 corridas, tá? 11 corridas. Perdeu, sei lá, quase um terço do campeonato. Quase um terço do campeonato. Lógico que não foi o que melhor andou. O ano passado, se nós fôssemos ver quem melhor andou no passado, a disputa era, se analisassem, se for ver o que fez no Chase e tudo mais antes também, era, na minha opinião, pelo menos, Kevin Harvick jogando. Kevin Harvick jogando. Os dois que estariam brigando, caso fosse uma disputa por pontos corridos. Mas eu penso que seriam esses dois. Mas, realmente, o Chase não mostra o melhor durante o ano. Ele mostra quem foi melhor naquele dado momento. É, nem durante o Chase, né? Antigamente a gente podia falar que era durante o Chase. Hoje a gente não pode falar que é mais durante o Chase, porque o cara pode ir indo lá, indo, chegar em Homestead e ganhar. Mas ele não diz quem foi o melhor durante o ano. Por exemplo, olha a cara de tacho que ficou o Joey Logano e o Brad Keselowski em Phoenix. Após os puta, os caras tá muito bem o ano inteiro, os caras mereciam estar em Rondes para lutar pelo título. Os caras ficaram com cara de bunda, vamos falar a verdade, né? Tirem as crianças da sala aí, pessoal. Ficaram com cara de bunda em Phoenix, porque os dois não avançaram para Homestead, né? Então, realmente, enfim, vamos voltar para Auto Clube 400 2016, né? E vamos continuar aqui, né, Lucas? Sim, com certeza. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Outro destaque aqui que eu quero dar aqui, merece um destaque, claro, muito, muito bom o resultado dele. Andou super bem a tarde toda. Foi o Edinho Mendiga com o carro da JTG. Oi, filho. Ah, Pedro tá querendo participar. Da JTG aqui, que foi o Edinho Mendiga, um carro 47, foi o oitavo colocado. Lucas. Falando, Leonardo, sobre o Jamie Dinger, realmente, ele fez uma prova bem constante, não foi por acaso que ele chegou nesse resultado. Ele estava fazendo uma corrida bem constante, se parar para ver, realmente, e é surpreendente até, porque ele não tem muito costume de andar bem nesse tipo de prova, mas ele andou várias vezes entre o, tipo, perigando, assim, top 10, baixava um pouquinho, subia top 10 de novo. Uma boa corrida para ele. Quem eu gostaria de destacar também, Leonardo, que isso, eu vou destacar isso daqui, mas eu tô começando a ficar, chega a ser quase repetitivo ficar destacando isso daqui. O Chase Elliott tá sempre andando bem. Parece que todas as provas ele tá sempre no top 10. Essa foi a prova até que ele mais chegou próximo do primeiro colocado. Chegou até a liderou acho que uma volta só, no caso, aí foi por causa de parar de boxe. Mas ele chegou a andar em terceiro, quarto colocado, Chase Elliott, a gente nem pode considerar mais surpresa, porque considerando o que ele está fazendo esse ano, não é surpresa, está andando muito bem esse ano ele. Verdade, Lucas. Outro piloto que eu preciso destacar também é o Brian Scott, 12ª colocação, e para mim ele vai ser o prêmio aí fez muito pelo pouco que tem, com o carro 44, uma ótima corrida, 12º colocado. O Brian Vickers foi 13º também, fez uma boa corrida, né? O Brian Vickers que tá começando a pegar ritmo, né, Lucas? O Brian Vickers tá começando a melhorar, tá começando a enxergar um pouco mais o horizonte aí, começando a fazer boas corridas. Quem fazia uma boa corrida também, mas depois acabou se complicando, era o Paul Manor, né? Paul Manor que terminou a corrida em 13º. Foi 13º? 15º. 15º. Fez uma boa corrida aí. Então, parabéns aí ao Paul Manor pela boa corrida que ele fez, não pelo resultado, tá? Então, vamos aguardar aí as próximas corridas do Paul Manor. O Paul Manor que tá num ano fraquinho. Não tá num ano muito bom, não. Parece que a RCR não tá num ano muito bom, né? Que o Ryan Newman também tá deixando um pouco a desejar. É que o Paul Manor, assim, vamos dizer que ele tá num ano fraquinho, não chega a ser muita novidade, assim, na verdade, né? Ryan Newman é um cara que podia estar melhor, que a gente esperava que tivesse melhor. O Paul Menard, em geral, ele é isso daí mesmo. Algumas provas ele vai um pouquinho para cima, outras ele desce. A gente sabe exatamente por que o Paul Menard tem essa vaga quase que vitalícia assim na ECR, né? Mas eu não me surpreende exatamente o fato dele estar com um ano comum, podemos dizer. Olha, só queria lembrar aqui, eu esqueci de destacar, o Andy Amendola, pessoal, ele chegou a andar na corrida no top 30, tá? No top 35, aliás. Depois ele foi se recuperando, recuperando, recuperando, e no finalzinho da corrida ele tava em 20º. Na volta número 200, tava em 20º, acabou arrancando aí, pulando em 5 voltas, ele pulou de 20º para 8ª posição, garantindo o top 10 para ele aí. E sobre o Pomena, por que ele está na SR, como você bem falou, Lucas, eu acho que. Por que será, né? Por que será? Seria por causa de uma malinha de dinheiro? Pode ser, não sei, quem sabe, O né? Marquinha com o nome dele, na verdade, né? Quem sabe? Mas enfim, né? Quem tem, tem, né, Lucas? Pois é. Quem tem, tem. Essa é a vida. A gente não sabe quanto tempo que ele vai ficar lá, porque tem mais um Dillon precisando subir. Vamos ver onde que vão colocar ele, né? Ah, mas o dinheiro ali faz a diferença, né? Será que continua? O dinheiro ali ajuda ali. Pode cortar a cabeça do Ironman, por exemplo. O Ironman já tá velhão, já tá na, já não é, Vai ficar já é preocupado. começando a virar dinossauro, meio bracinho duro, já não é mais a mesma coisa, né? Quem sabe, não sei, né? Eu só Vamos ver. preciso lembrar quais são os caras que viram a free agent no final do ano. Ah, é o Ael Nilma. Lembrei. Não, Nima, é verdade. Ó, Verdade. que vira free agent final do ano aí, que tá sem vaga pra 2017. Sem vaga não, né? No final de 2016 acaba o contrato. Não tá nada acertado 2017 ainda. Danny Hellen, Jam McMurray, Paul Mahler, você bem falou aí agora, e o Ael Nilma. Né? São os caras aí, são os quatro aí. Vamos digamos que os caras regulares, os caras de expressão aí, que realmente. Os caras que estão sempre andando na frente aí para 2016. Vamos ver o que acontece aí com esse pessoal aí, o que que eles fazem aí no final, até o final do ano. Como sempre, né? Aguardem Bristol em agosto, corrida noturna. Sempre naquela corrida lá, os caras falam alguma coisa. Pode me cobrar que lá sempre rola alguma coisa. Devemos ter novidades. Sim. Lucas. A treta entre Casey Kane e Danica Patrick. Danica Patrick, tá, pessoal, que foi punida também, foi penalizada aí, teve que pagar, vai pagar uma multinha aí a Danica Patrick, porque ela violou uma das novas regras da NASCAR aí, que agora o piloto não pode mais descer do carro e ir lá na pista reclamar com o cara que foi, acabou sendo acidentado, sofreu um acidente, deu um empurrão, um toque aí, enfim, o que aconteceu. Como você viu o incidente entre Casey Kane e Danica Patrick, Lucas? Leonardo, eu vou falar para você. Eu acho que é Bizarro. discutível. Acho que é discutível, entendeu? Não sei se eu coloco, por exemplo, dizer, o Casey Kane, com certeza ele quis fazer, que nem eu vi falando por aí, ficou claramente que o Casey Kane foi intencional que tirou lá para fora. Eu não sei se eu acho isso, viu? Pode ter sido. Você olha na primeira vez e você pensa que é ele. Depois você dá uma olhada menor, você acha, mas ela subiu um pouco, talvez e tal. Dá para ter uma discussão assim, entendeu? Eu não acho que seja, tipo, dá para cravar, não, ele quis botar lá para fora, assim, eu acho, não vejo motivo nenhum para ele ter feito isso. Então, eu considero um acidente de corrida. E sobre ela ter ido lá reclamar, a Tânica, faz um tempinho já que ela tem estado meio nervosinha, na verdade, durante as provas, né? E aquilo de ter ido reclamar no meio da pista é regra, depois que o Tony Stewart fez lá com o garoto lá. Não se tem que discutir, ninguém quer ver ninguém sendo atropelado no meio da pista. Então, por mais que seja, é história da NASCAR, que o nego vai lá discutir. É história, mas é uma história que não é necessária. Não é necessário. Ninguém precisa entrar no meio da pista para discutir com o outro. Tá? Você tá com acidente, você vai discutir lá fora, discute no box, sai quebrando pau no meio dos box, tá, se quiser. Mas não tem que entrar no meio da pista para discutir. Depois daquilo que aconteceu com o Tony Stewart e o garoto lá, não tem muita discussão, né? Então ela infringiu, foi punida, perdeu lá os 10 mil dólares lá, que tá certo, né, para ela, não é lá tudo isso, e vai ficar incondicional. Faz nem cosquinha. Vai ficar. A única coisa que é que ela tá incondicional, não pode aprontar mais nada. aprontou mais alguma coisa, aí a multa fica um pouquinho mais pesada, começa a perder pontos em campeonato, do ponto do carro, aí a história muda. É Bom, isso aí. Lucas, números da corrida, vamos lá. Eu vou passar o número da corrida aqui, repassar o top 10, né, o top 15 aqui, que tem pilotos que não falamos. Por exemplo, o Joe Logano, a gente não conversou sobre o Joe Logano, o Chase Elliott, a gente não falou sobre ele, o Cal Edwards também não, o Keselowski também a gente não falou dele, mas vou passar aqui o top 15 e a gente fala sobre eles depois, tá? Corrida teve 2 horas e 59 minutos de duração, foram 6 bandeiras amarelas, a chegada foi de 0,77 segundos. E tivemos 26 toques de liderança, um ótimo número, né, Lucas? Para Fontana, com certeza um ótimo número aí. Isso mostra tanto que a corrida foi movimentada, tanto que a corrida foi bagunçada. E desses. Deixa eu vou até ver aqui quantos pilotos lideraram, diferentes lideraram a corrida. Tá carregando aqui? Foram alguns aqui, viu? Ó, por exemplo, Kevin Harvick foi o que mais liderou 142 voltas. O Jimmy Johnson, 25 voltas. Matrix Júnior 21, Edwards 9, Joe Logano 3, Rene e Kenseth 2 e o Chase Elliott durou uma volta. Então só foram aí 1, 2, 3, 4, 7 pilotos que lideraram 7 ou 8? 8. Foram 8 pilotos que lideraram voltas lá em Fontana e desses, incrivelmente, né, Lucas? Ó, 8 pilotos lideraram. Desses 8 pilotos tivemos 26 trocas de liderança. Então, um número muito bom. Isso mostra o tanto que a corrida foi boa aí lá em Fontana. Bom, Corrida foi bem pode falar, Lucas. interessante mesmo, Leonardo. Bastante troca de liderança. Deu para ficar empolgado a corrida inteira, com toda Deu. certeza. Quem costuma cochilar na corrida, com certeza não cochilou dessa vez. Teve um momento ali que foi um momento. Na volta número 100, entre 80 até 110 ali. Mais ou menos ali. Deixa eu até ver se é mais ou menos esse ponto. É. Isso mesmo. Ali na volta 90 a 110, quando tivemos a bandeira amarela ali, o negócio tava meio paradão, né? Tava meio que dando sono ali. Aí depois a corrida pegou fogo. Vamos lá. Jimmy Johnson foi vencedor, Kevin Harvick o segundo, Denny Hamlin foi o terceiro, Joey Logano, né, foi o quarto colocado, Rick Stenhouse Jr., o quinto, fechando o top 5, Elliott, Edwards, Almendinger, Keselowski, Jim McMurray foi o décimo colocado, fechando o top 10. Danny Hyer, Brian Scott, Vickers Newman, Paul Manor, Lando Casson, Casey Mears, Clint Bauer, Matt Kenseth e Trevor Bayne foram os 20 primeiros na corrida da Auto Clube 400. Lucas, Joe Logano, a gente não falou sobre ele, Chase Elliott, Cal Edwards também não, Ben Keselowski, você quer falar alguma coisa sobre eles? Quer falar sobre a Penske em si, para já destacar os dois pilotos? O que você tem a falar aí, Lucas? O Logano fez uma prova bem honesta, assim, vamos dizer. Ele fez, andou sempre. Vou até que dar uma olhada aqui nos números dele para ver exatamente onde que ele andou. Mas pelo que eu me lembro do que eu vi na prova, ele fez uma prova bem interessante. Fez uma prova bem interessante. Deixa eu ver Ele fez uma aqui. corrida sólida no top 10, né? É, Mas nada praticamente. também de avançar para vencer, né? Ele nunca, na verdade, ele nunca andou fora do top 10. Nunca andou fora do top 10. Vou dizer nunca, em nenhuma volta, isso aí tá preciso dizer. Mas vamos dizer assim, na média, assim, ele nunca chegou para fora do top 10, ficou sempre entre os cinco primeiros, depois ia caindo no sexto, mas em geral ele andou por isso daí. Foi uma boa prova, uma prova que não empolgou, não empolgou, assim, não chegou a brigar pela liderança hora nenhuma, mas foi uma prova bem honesta, podemos colocar assim. Só lembrando, tá, que falando do Keselowski, né, o Keselowski foi punido na volta número 49 no, durante os pits, né, porque ele entrou, parece que ele comeu um pedaço de um pit lá, teve um problema lá, e teve um problema com o carro lá, e uma treta dentro do pit lá, e acabou sendo penalizado, como estava em bandeira amarela, ele relargou no fim do pelotão. Né? Tanto é que foi uma parte da corrida que ele andou em 24º. Ele estava em 24º porque os outros pilotos, por exemplo, o 25º estava uma volta atrás, né? Então, aí depois ele acabou relargando. Só que ele relarga quando o piloto é punido, pessoal, mesmo ele estando na mesma volta do líder, ele relarga atrás do pelotão, de todo mundo. Inclusive de quem está a volta atrás. Ele relarga atrás de todo mundo. Não relarga da posição dele. Relarga atrás de todo mundo, tá, pessoal? Talvez alguém tenha essa dúvida aí durante a corrida. Ah, mas o cara foi punido e relega no fim do pelotão, vai relegar atrás, mas atrás e é atrás de todo mundo mesmo, tá? Até de quem tá a voltas atrás, ele relega atrás dos caras. É diferente, por exemplo, de quando ele faz um pitch. Exatamente. Se ele faz, vamos supor que ninguém vai para os pits, ele vai para o pitch. Aí ele vai para o pitch, ele vai sair do pitch, ele vai lá entrar na posiçãozinha dele certinho. Não É. vai largar do fundo do pelotão, ele vai ir lá parar na posição dele certinho. Nesse caso da punição, ele vai para o fundo. Por isso que às vezes, pessoal, quando você vê no tipo, faltando 5 votos, bandeira amarela. Faltando 5 votos, bandeira amarela, o décimo colocado é o último que está na volta do líder, por exemplo. Aí o cara para, você fala, puto, o cara parou, vai relargar lá no fim do pelotão. Não, ele vai largar na posição dele de novo, ele volta no mesmo track position, na posição que ele estava mesmo. Né? Agora, se o cara for punido, aí ele relarga lá no fundão. Aí vai ter 20 carros na frente dele, diferentes quando se ele fazer um pit na volta dele e não sofrer punição nenhuma. Bom, a pista já falamos. O Cal Edwards, eu pensei que iria ter uma briga entre eles no final da corrida aí, né? Mas acabou não acontecendo isso. Mas no começo da corrida, né, Lucas? O Cal Edwards e o Kevin Harvick aí foi a extensão de Phoenix, né? Parece que a corrida não acabou lá. Eles entraram num túnel aí, lá de Phoenix, na chegada, e já saíram. Você tem que ver o gesticulando aqui, tá maravilhoso. Saíram do túnel lá de Phoenix e já entraram dentro de Fontana na corrida e continuam a corrida. Parece que foi a mesma coisa. Logo no comecinho da corrida, que foi onde que os dois pilotos que fizeram aí o duelo no começo da corrida aí. Certo, Lucas? Certo. Bom, outro piloto que eu quero destacar aqui também é o Lando Calrissian. Tá, o Lando Calrissian, um bom trabalho no carro 38, foi o 16º colocado. O Clint Bauer, apesar de fazer um 18º, uma vitória para ele, um 18º colocado, naquele carro 15 horrível, carro horrível. O Clint Bauer, pessoal, tá comendo pão que o diabo amassou, isso é verdade, né? O diabo foi lá, amassou o pão, falou, agora você come, e ele tá comendo. Ah, mas ele tá tranquilo, né, Leonardo? Tá Ele tá tranquilo tranquilo. que o ano que vem ele tá de olho no ano que vem. 2016 para ele é só para passar, para passear, né? Tá Para só não ficar passeando. parado, para não ficar parado. É, para não ficar parado. Foi assim que o Casey Kane fez, né? Para não ficar parado, para entrar na Hendrick. Depois que o Casey Kane entrou na Hendrick, horrível, horrível, não fez nada. Né? Um dia a gente pode falar sobre o Casey Kane, gravar um podcast sobre o Casey Kane, uma edição Drops, né? Uma edição avulsa aí para falar da história do Casey Kane também. Isso aí pode ser final do ano, tá, Lucas? A gente pode falar sobre ele. E o Matt Kenseth, né? Matt Kenseth, pessoal, fez uma corrida para mim medíocre. Medíocre, medíocre, Pode falar isso? Medíocre? realmente isso, é medíocre, medíocre, nada de Muito especial. mal. Mas deixa eu dar uma olhada aqui como é que foi a Ele corrida foi dele. penalizado na volta número 149 por excesso de velocidade nos pits. Por isso que ele foi mais para trás Por ainda. isso que ele foi mais para trás ainda. Ele caiu para 30º, de lá não saiu mais. Deixa eu ver. Ele até melhorou um pouquinho, mas ele terminou muito mal. Foi apenas o 19º colocado. É, realmente, ele estava fazendo uma corrida, vamos dizer aqui, Ele tava até igual o razoável. Diologando. Tava igual o Diologando. Tava ali. É, estava lá, top 10, andando sexto, sétimo, aí depois que você falou, perto da volta 140 mesmo, desceu e não subiu mais. É, Desceu e depois não ele, subiu na mais. volta 149, ele foi penalizado durante as paradas lá do pit, excesso de velocidade. Ah, e o Cal Edwards também, tá, pessoal? Só que o Cal Edwards se recuperou, né? O Cal Edwards, ele se recuperou. Na volta no 124 ele foi penalizado, só que o Cal Edwards se recuperou e o Matt Chance não conseguiu se recuperar. Tanto é que o Cal Edwards foi apenas o sétimo colocado. Foi apenas não, foi o sétimo colocado, mas fez uma corrida de recuperação o Cal Edwards. Isso aí. Esse lapso sumário ajuda a gente bastante, né, Lucas? Oi? O lapso Ajuda. sumário do Jay Sky ajuda a gente bastante. Tô vendo no Racing Reference aqui. Tô vendo no Racing Reference, vou gerando uns gráficos aqui dos pilotos. É legalzinho também. Ah, também é bem interessante também. O Loop Data States. Bom, O que a gente pode citar assim, vamos dizer que a gente vai. Acabou ficando para trás pelo problema que teve, mas que andou o tempo todo lá em cima foi o Kyle Busch, né? Você não pode esquecer dele. Tava o tempo todo lá no top 5, Tava em segundo ou terceiro lugar quando ele. Acho que tava em segundo lugar quando ele teve até o pneu dele. O Kyle Busch? Sim. O Kyle Busch, quando ele teve problema, ele tava em. Ele tava liderando. Ele tava em segundo. Tava em segundo. É, ele tava em segundo. Na volta número 180 ele teve problemas. Né? Tanto é que foi a bandeira amarela por causa disso. E engraçado, né? Teve problemas de pneu no sábado, problemas de pneu no domingo também. Que acabou ferrando as duas corridas dele. Ele fica bem chateado. Com certeza, chateado. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele sonhou com pneu no domingo à noite. Sonhou com pneu bem grandão estourando no domingo à noite. Tenho certeza. E outro piloto também que fez uma. Esse fez uma corrida medíocre mesmo. Esse não fez nada. Foi o Kurt Busch. É verdade, eu vi ele aqui agora no final. Ele teve algum problema, Leonardo, quando ele teve vindo parar aqui no canto? Eu não me lembro muito bem dele. O Kurt Busch já ele teve que trocar o carro, ele fez ajuste. Aliás, ele trocou o carro, né, ele largou com o carro reserva, porque ele acabou batendo durante os practice, né? Então ele foi o carro reserva e parecia que o carro reserva não estava preparado, não estava tão bom, tão bem preparado assim, né? Que ele foi apenas o. Ele terminou a corrida apenas na 30ª posição, foi o Kurt Busch aí. Ele largou nessa posição, pessoal, e aí ele ficou. Né? Ele não fez nada. É, por exemplo, aleatoriamente aqui, ó, ele largou em 26º, né? Lógico. Dali ele caiu e não saiu mais nenhum momento. Nenhum momento ele saiu de novo do top 30. Né? Na volta número 10, ele estava em 30º na volta e terminou a corrida na 30ª posição. Momento algum ele saiu dessa posição aí, pessoal. Foi uma péssima coisa. Eu creio que esse carro número. Eu creio que esse carro número 41, esse carro reserva dele aí. Eu tenho até. Eu vou até olhar aqui. Que carro que é o backup dele. Tem no J-Sky tem aqui. Porque, assim, ó. Horrível, horrível, horrível. Foi ruim mesmo. Isso aqui eu não tenho nem como falar que ele teve algum problema durante a prova. Que ele começou mal e por lá ficou. Muito mal. Bom, Lucas, mais algum detalhe aí para falar? Ah, só para passar das bandeiras amarelas aqui, Lucas. Na volta número 28, o carro 34 do Chris Busch, né, o atual campeão da X-Fin Series, teve problemas, teve um acidente na curva 2, né? Depois tivemos um acidente do Kyle Larson, depois do Trevor Bayne, todos pneus, tá, pessoal? Depois, na volta número 122, foi aquela treta entre o Casey Kane e a Danica Patrick. Danica Patrick acabou indo pro muro, né, onde foi mais forte. Depois, na volta 156, acharam um detrito. E na volta 200, quando estava acabando a corrida já, tivemos aí um detrito do Kyle Busch, que foi o pneu dele que acabou estourando. Ficou pneu para todo lado na pista. Algum comentário sobre as bandeiras amarelas? Quer falar sobre o desempenho do pneu da Goodyear, que foi um fiasco esse final de semana, Lucas? Ah, Leonardo, é assim, vamos dizer que foi um fiasco. Sim, foi um fiasco. A Goodyear sabia como é que era a pista, né? Eu tento até meio que defender a Goodyear, dizendo que pode muitas vezes os furos de pneu são por detrito e tudo mais. A Goodyear sabia como é que era a pista. E essa pista eu até falei aqui na semana, não lembro se eu cheguei, eu acho que não cheguei a comentar isso aqui na semana passada, até porque eu fui saber dessa informação depois. Ela é o asfalto mais antigo da Sprint Cup, ou das três principais categorias. Eu não sei se é das três principais categorias ou da Sprint Cup, mas ela é o asfalto mais antigo de todas as provas. É Dover tem um pavimento mais antigo, parece que é de 95, só que lá é concreto, né? Concreto é outra coisa. No, de asfalto em si, a Fontana é o asfalto que colocaram lá quando inauguraram a pista, é o mesmo que está lá até hoje. Não teve mais nenhum recapeamento. E no começo da prova eu já cheguei, eu lembro que até comentei no WhatsApp no próprio sábado, eu falei, essa prova vai comer pneu. Tanto na X-Fit quanto na Sprint Cup, foi isso aí. Foi pneu estourando, muro. Realmente, não dá para muito defender a Goodyear dessa vez. Não sabia como era a pista. Deveria ter feito o pneu que aguentasse. E interessante também, Lucas, é que essa pista entrou em 97, foi quando foi inaugurada essa pista aí. É, como você falou, né? Desde lá, nunca foi reformada. Com certeza é o asfalto mais antigo que está atualmente na NASCAR hoje. Eu procurei aqui, não achei aqui a lista dos chassis que foram selecionados para Fontana, que lá fala o carro backup, qual foi o carro backup que levaram. E geralmente fala que quando foi usado esse carro backup, de qual corrida que é. Então eu não encontrei essa informação, eu vou ficar devendo para vocês. Bom, Lucas, Autoclube 400, vitória de Jimmy Johnson, mais alguma coisa que não falamos aí? Acho não, Leonardo. Acho que a gente falou de bastante gente, a gente falou. Então vamos para o campeonato, né? O campeonato, como sempre, a Sprint Cup é o único campeonato que não convém muito a gente falar sobre. É o único campeonato que não compensa olhar os pontos e sim olharmos o Chase Grid, né? Que é a corrida pelo Chase aí. E vemos aqui, né? Por exemplo, duas vitórias do Jimmy Johnson, Kevin Harvick tem uma também, Daniel tem uma e o Keselowski também tem uma. Esses aí já estão com passaporte carimbado para o Chase 2016. Lucas. Ah, Leonardo, analisando aqui o campeonato em si, quem a gente pode destacar agora que me chamou a atenção logo vendo, chegando aqui já no top 16, que seria hoje quem classificaria, o Chase Elliott já está aqui na 17ª colocação, empatado com Ryan Blaney. Até é curioso, até ver os dois rookies aqui empatados, apesar que isso deve mudar, na verdade, até o final do. Mudar até o final do campeonato. Eu falei empatado, não. Desculpa. Porque o Chase Elliott tá empatado com o Case King. Mas o Ryan Blaney tá em 16º e o Chase Elliott tá em 17º. Eu acredito que essa posição do Chase Elliott vai mudar. Ele vai um pouco mais para cima. Mas o que eu percebi agora da última corrida para cá foi isso. E alterou. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. É engraçado até ver o Jimmy Johnson em si, que não tava com uma pontuação tão alta assim. Agora ele já é o segundo em pontuação também. Além do caso das duas vitórias, né, que garante ele mais do que tudo, eu vi até gente discutindo se podia o pessoal ter mais vitórias do que os 16 que teve, os 16 mais 16 pilotos terem vitória. Eu acho muito difícil isso acontecer. Né, eu acho realmente muito difícil acontecer. Provavelmente vai ser a mesma média que tem sido outras vezes, entre 10, de 12 e 11 com vitória. Eu creio que seja a mesma média da outra vez, que vai ter uns 3, 4 classificando por pontos. Leonardo? É isso aí, meu amigo Lucas. Tanto é que, tipo, 18 pilotos vencer é muito, eu vejo muito difícil aí, né? 18 pilotos vencer e, tipo, chegar a um ponto em que tem que escolher por pontos e não por vitória, porque temos 18 pilotos que venceram. Mas, enfim, eu torço para que aconteça, tá, Lucas? Quem sabe todos os 18 pilotos vencem, 20 pilotos vencem, 26 vençam aí, o Chase, esse ano não é possível, não, só 25, porque o Jimmy Johnson já faturou duas já. Então, assim, é interessante, né? Como eu estava falando durante o começo aí da corrida aí, o Austin Dillon. O Austin Dillon já está no top 10, então já está garantido aí. O Rickson Rojino já está, e o Chase Elliott chegando agora, e o Ryan Blaney batendo na porta. Aliás, Chase Elliott e o Ryan Blaney com o mesmo número de pontos, 110 pontos, né? Os dois batendo na porta aí do Chase aí. Então poderemos ter aí vários pilotos que. Os pilotos novatos aí que não estavam muito bem no Chase, esse ano pode estar aparecendo muito bem aí. É verdade, são os dois que estão com o mesmo número de pontos. É que eu estou vendo uma tabela aqui, aí eu me Não, se você confundi aqui, olhar na verdade. se você olhar a tabela, você fica me perdido. Eu olho o Chase Grid, que é mais fácil de olhar. Dá um raio-x melhor pro Chase. O Jimmy Johnson, por exemplo, ele é o líder porque ele tem duas vitórias, né, do campeonato. Por quê? Ele tem 184 pontos, mas ele tem duas vitórias, então realmente ele é o que está à frente aí. O campeonato de pontos hoje em dia não interessa mais para a Sprint Cup. Eu até poderia, sugerir ao site da NASCAR lá para mudar o sistema de pontos que se coloca lá, porque aquilo lá é furado, né? Aquilo lá não serve para nada. Não sei por que tem aquilo lá ainda. O certo é o Chase Grid, não mais o campeonato por pontos. Mas enfim, quem é o Leonardo, né? Vamos lá. O Kevin Harvick tem uma vitória, o Daniel tem uma vitória também, o Keselowski também tem uma vitória. Já falei desses caras aí, não tem vitória e está classificado para o Chase. Kyle Edwards é o quinto, Kyle Busch é o sexto, Joey Logano é o sétimo, Kurt Busch é o oitavo, nono Daniel Hart Jr., décimo Austin Dillon, décimo primeiro Matt Truex Jr., não está muito bem. Jeremy McMurray, 125 pontos, está muito bem. E o Kyle Larson está lá para trás lá. O Hamilton, os caras vão me matar. Eric Minola é o 13º colocado com 120 pontos. 14º, Rickenhouse Jr. com 119. Kenseth, 113 pontos, é o 15º. Chase Elliott e Warren Blaney, os dois têm o mesmo tanto de pontos, mas o Chase Elliott está em 16º, está à frente dele, por questões de uma posição melhor. Leonardo, Meu amigo interessante. Lucas, os seus comentários aí. Você até citou que o Mark Trumbo esse ano não tá tão bem, não no, considerando a tabela da NASCAR, no caso, né? Mas essa última corrida foi das, acho que foi a melhor que ele fez esse ano, uma das melhores, no caso, que a gente pode considerar dele esse ano, porque ele chegou a liderar a volta, tava andando ali na frente. É que depois ele acabou tendo um incidente lá com o Logan, que ele foi pro muro e acabou lá embaixo. Mas ele tava fazendo uma corrida bem interessante. Fazendo uma corrida de destaque dessa vez em Fontana. Eu acho que é a melhor, uma das melhores dele, corrida dele esse ano, pelo menos. Quando eu Além. falo, pode terminar, Lucas. Não, não, não. Além disso, eu não vejo muito mais o que a gente possa destacar aqui entre os primeiros do campeonato. Quando eu falo que ele não está muito bem, pessoas falam, ah, mas ele foi segundo em Daytona. Quando eu falo que ele não está muito bem, é que já faz três corridas que ele não termina dentro do top 10, tá? E isso é importante para quem luta por um título. Isso é importante, sim. É importante ele tá efetivamente com bons resultados, né? Ele foi segundo em Daytona, sétimo em Atlanta. Ok, beleza, bom resultado. Ele já saiu fora do top 10 em Las Vegas. Phoenix foi apenas 14º e agora foi o 32º colocado. Lembrando que teve problema com o Joe Logano, né? Todo mundo viu que ele acabou sofrendo avarias no carro, ficou um pouco para trás, não teve jeito de buscar os bons resultados, né? Mas o momento dele não é bom, o momento dele não é favorável para ele. Por exemplo, ano passado, nas 9 primeiras corridas, terminou todas dentro do top 10. Joey Logano, Kevin Harvick e Martin Truex Jr., eles foram os três únicos que em 9 corridas todos terminaram dentro do top 10. E esse ano já, e na terceira corrida, ele já terminou fora do top 10. Então, assim, não que ele não tá bem, que ele vai mal, tal, né? Nessa corrida, o Colin Pryne voltou, que ele ficou afastado de Phoenix. Ele não foi em Phoenix, né, devido à punição lá em Las Vegas. Foi o Todd Barrick que estava com ele aí lá em Phoenix. E agora em Fontana, o Colin Pryne voltou para ajudar ele. Voltou, fez uma boa corrida enquanto o carro estava apto para correr na pista. Depois, o carro com avarias foi apenas o 12º colocado. Lucas, mais alguma coisa sobre o campeonato da Sprint Cup? Não, Leonardo, por enquanto não. Então vamos aí ao nosso exercício aí, né? Como não tem corrida pro próximo final de semana, nós estamos falando aí o nosso destaque aí, qual foi a melhor corrida, né? Pode aí falar qual foi a melhor corrida para você, Lucas. Qual o piloto que está mais te chamando atenção? Pode ser um ou dois pilotos aí que estão te chamando atenção. Pode também falar qual o piloto que está te decepcionando nesse ano 2016. E também pode falar um time aí que também realmente está chamando sua atenção e um time que deveria estar chamando atenção, mas também não está chamando atenção. São cinco perguntas para você que eu deixo aí para você, Lucas. Deixa eu ver, tem que pensar agora nesse momento, melhor corrida. Deixa eu ver aqui quem que eu posso colocar. Eu não tinha preparado para isso. Só um momento, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos Te resultados. peguei Nós no temos. pulo, hein? Aí eu lembro e eu vou. Eu lembro da corrida e eu vou lembrando como que ela foi. Eu acho que podemos colocar como a melhor corrida mesmo foi Phoenix. Phoenix, você falou, né? Aquele final lá, eu achei muito legal. Acho que a gente pode colocar Phoenix como a melhor corrida que teve até agora. Seu piloto que está me surpreendendo é o Chase Elliott. Chase Elliott, vou colocar. Eu esperava que ele fizesse um desempenho, tivesse um bom desempenho, tivesse um desempenho razoável, mas eu pensava que ele ia brigar no top 15, e não é isso que eu estou vendo. Estou vendo ele sempre no top 10. Nessa corrida chegou andando no top 5, então eu posso colocar ele. Coloco ele como principalmente. Fala do Kyle Edwards também, só que o Kyle Edwards não chega a ser muito uma surpresa, né? A gente nunca sabe quando ele vai estar tão bem, quando é tão bem assim, mas ele tá fazendo várias corridas boas também. Quais são as outras perguntas, Leonardo? São os pilotos que mais te decepcionou, que realmente está te surpreendendo, e as equipes também, né? Aqui que está muito bem e aqui que está te decepcionando, está deixando você com lágrimas nos olhos aí. Ó, colocar o piloto que mais está me decepcionando, eu fico com uma dúvida entre o Kyle Larson e o Casey Kane. Os dois que eu posso considerar assim. O Casey Kane, vamos dizer que ele está com uma pontuação até lá para cima. Então, o pior mesmo que eu observo assim, é o Kyle Larson, que talvez esperasse que tivesse tendo um desempenho razoável e não está tendo. De equipes, deixa eu pensar quem está me surpreendendo. Não sei se tem alguma equipe me surpreendendo exatamente. Acho que elas estão... O que eu esperava antes é exatamente o que está acontecendo. E como decepção... Como decepção, eu posso colocar um pouco também a própria Ganassi, né? E tá, o Jamie McMurray está tendo aí um desempenho razoável. Está em 12º colocado no campeonato. Mas o Carl Larson está lá embaixo. Eu esperava um pouquinho mais dela, talvez. Muito bem, Lucas. Bom, melhor corrida para mim, Daytona 500, sem sombra de dúvidas. As outras corridas foram boas, mas não como a Daytona 500, que realmente esse ano foi muito boa, foi muito especial a Daytona 500. Para mim, um piloto que está me surpreendendo muito esse ano é o Chase Elliott. Vamos colocar aí, tipo, eu posso levantar até a plaquinha aqui do Eu Já Sabia, né? Porque ele, o Chase Elliott é diferente, o cara anda bem. O cara que tá me deixando muito, muito feliz de ver ele andar, eu vou falar que é o Rickson House Jr. Melhorou muito o desempenho dele, melhorou demais. O cara fazia corrida top 30, top 25, horrível, ficou horríveis. Já tem aí bons resultados aí. Hoje, se o Chase começasse hoje, ele tava no Chase, né? É o 14º colocado aí na tabela do Chase aí. O cara que vem, minha decepção de 2016... Com certeza é o Trevor Bayne, né? O Trevor Bayne, ele... eu vou ficar dentro da Roush, porque a Roush é um time polêmico, tá? É o Mamilos, né? A Roush é o Mamilos. É o time polêmico. O Trevor Bayne continua em decadência, não continua fazendo... Não continua cada vez pior, não continua... Em vez de ele melhorar o resultado dele, continua em declínio, né? O Trevor Bayne. O Trevor Bayne, a sorte do Trevor Bayne foi porque ele venceu aquela corrida dele lá, aquela Daytona 500, tá? No dia do aniversário dele. Vai ficar marcado pro resto da vida. Como eu sempre falo, vencer a Daytona 500 é outra coisa. Ser campeão é algo. Agora, vencer a Daytona 500 é outra história. Então, o Trevor Bayne tá muito mal. Não vejo melhoras em Trevor Bayne. Espero ali ver melhoras nele. Até agora não vi. Ele pode realmente me... Fugiu a palavra, Lucas. Ele pode calar sua boca futuramente. Pode calar minha boca aí no futuro aí, pode vencer uma corrida pro Chase, né? Mas enfim, até agora isso não aconteceu. O time que está me surpreendendo bastante esse ano é, claro, a Joe Gibbs, né? A Joe Gibbs continua com a mesma força de 2016, andando super bem, a Joe Gibbs. E o time que é a maior decepção para mim em 2016 até o momento, né? Eu vou pegar um time mais ou menos grande, mas é a Richard, a RCR aí, que não demonstrou muita evolução de 2015. Eu esperaria um pouco mais eles para 2016. Eles não tiveram muita evolução aí, a RCR, para 2016. Mas, claro, muita coisa pode acontecer, muita água, tem muita água passar debaixo da ponte aí, né? Vamos aguardar um pouco mais aí o que o time da RCR pode fazer para 2016. Lembramos que o Austin Dillon, né, que corre tá na SR, ele tá no Chase, ele tá classificado, mas pelo menos o Ryan Newman tá fora, o Paul Mellier também tá fora, e eu esperaria talvez um pouquinho mais desse time aí, que é um time já tradicional na Sprint Cup. Lucas, mais alguma coisa para esse bloco aí da Sprint Cup? Não, Leonardo. Então, beleza. Pessoal, vamos encerrar o bloco agora desse Sprint Cup, né? E voltamos com o bloco das perguntas. Perguntas dos fãs aí. E não temos apostas esse final de semana. Só respondendo perguntas do pessoal só.